Carlos, 3107, estamos fazendo posição aqui, 562, aguardando o sinalizador para ingressar na posição. Gente, vou chamar novamente o microfone. Muito obrigado. Não se desejar, já foi solicitado. Ok, muito obrigado, chegou aqui agora. Program reports to 4 and 1-1, request push and start. Let's go Control 024, stand 1-1. Roger, due to work in progress on May-April, you'll be towed until gate 8. There you'll start up and there will be a follow me vehicle until gate 6, then you call me again for taxi, right? Okay, again, Airport 024. Roger, Airport 024. Due to work in progress on May-April, you'll be towed until gate 8. There we'll start up engines and we'll be followed, there will be a follow vehicle until gate 6. Then on gate 6 you call me again for taxi. Okay, for pushing start, okay, for push back and start the engine at gate 8. And then we'll call you for taxi at gate 6. Affirmative, just one thing, now I cannot authorize you to start up and push, you're going to be towed by a vehicle until gate 8. Control 024, you will start up your engines across from gate number 8, is that clear? Start the engine, the beam to gate 8, aboard 1204. Roger. Salvador, boa noite, 9-6. 8-9-6, João Pessoa, copia. Confirme. Para João Pessoa, copia? Afirmo. Frisado João Pessoa, 370, Perisco 58. Decolada 1-0, curva esquerda, Pulca, tradição Aracaju. Controle 1208, oceano 5426. 370, autorizado João Pessoa, via uniforme 858. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, Pulca, Aracaju. Controle 120.8, transponder 5426 para o gol 1896. Correto, chama push. Você pode falar o fora de 98, então você pode falar o do fora? Certo. 28, please start engines on gate 6, come me again on gate correction. Clear star engines on gate 8. Call me on gate 6, taxi. Yes, just a minute. We will call you for the call. Nós já dispensamos o trator, se há algum inconveniente nós iniciarmos o táxi dos meios próprios a partir daqui ou precisa que a gente chame o trator novamente para irmos até a vir para o seio? Agora não é mais o trator, é a viatura Follow Me. Ah, ok, o Follow Me, obrigado. Portugal 04, we're waiting for the column. Just 1 minute. Portugal 04. Boa noite, para 3520, passa 170 para 1550. 520, sem identificação, autorizado chegada mais vista para 2000 pés, escoltímetro no 011, informe o localizador. 321 no 011, vai informar o localizador 3520. Air Portugal 024, we receive an information, now you can taxi from this position, right? Are ready? We are ready for taxi, Portugal 024. Roger, clear taxi by Apron 1 in India, holding point runway 10, tower 118, decimal line 5. Altimeter setting 1011. Apron 1, India, holding point runway 10. Tower Portugal 024, report holding short, ready for takeoff. Report ready for departure, runway 10, Portugal 024. Salvador, boa noite, 9:30, posição 4, pushback, acionamento. Boa noite, 9:30, coordenando com a equipe de sol, assim que o Airbus da Portugal passar em retaguarda, autorizado, chama táxi. Gente, após o Airbus de Portugal, vai iniciar o voo no 8, 9:30. Airport 12024, holding point runway 18, ready for departure. 0024, clear to line up and take off runway 10, wind 080 degrees with 5 knots. We're following up and take off runway 10, airport 12024.